Teníamos grabado una máis longa participación cos mesmos convidados do comenzo, xunto con Divina Vázquez, gaiteira, actriz, socia da entidade, actriz, como digo, da nosa compañía de teatro Anduriña, que nos comenta a súa experiencia ao ter que sufrir a contaminación do COVID-19. Pero as malas condicións do audio non nos permitiron ofrecerlo. Por lo tanto, aproveito esta ocasión para despedirme de todos vos aquí neste programa especial, deseando que fora do seu interés. E rematamos ata unha vindeira ocasión con outra peza musical, esta titulada Soña Meu. Volvo a ser precisamente María Betaña, esa brasileira extraordinaria, deseando que todo decorra con bien para todos vos. Bueno, ánimos e forza, desta sairemos. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoa, de amor, samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Mostrar essa saudade, sonho meu, como a sua liberdade, sonho meu, no meu céu a estrela cria, se perdeu a madrugada fria, só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba sentindo marcado de uma água de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Traz a pureza de um samba sentindo marcado de uma água de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Deixa com ele. Alô, Xerém, vira na porta. Santo Amaro e Xerém. Vai buscar quem mora longe, sonho meu.